Eu serei o pai de multidões. Tocarei em muitas gerações. Eu serei o pai de multidões. Tocarei em muitas gerações. Eu vejo um povo tão distante, tão sozinho, buscando salvação. Eu vejo órfãos e viúvas, filhos pródigos, tão longe do Pai. Consolar os que choram, libertar os cativos, preparar o caminho, anunciar tua salvação. Buscando salvação, eu vejo órfãos e viúvas, filhos pródigos, tão longe do Pai. Consolar os que choram, gerações. Eu serei pai de multidões. Tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões. Tocarei em muitas gerações. Whoa!